Namastê, caros ouvintes, unindo minhas mãos diante do coração, saúdo a todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam uma vez mais bem-vindos ao programa Lux Esotérica, sempre cumprindo aqui o seu Dharma de trazer para vocês, ouvintes, os estudos do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. E a partir de hoje, ouvintes, nós vamos estar aqui com vocês levando um maravilhoso estudo. O estudo do livro O Sistema Solar. Este portentoso livro escrito pelo Major Arthur E. Powell vai ser aqui objeto dos nossos estudos nos próximos programas e sabemos que vai ser realmente uma oportunidade ímpar para o aprofundamento aqui dos conhecimentos dos nossos ouvintes e com certeza ouvintes trazendo informações muito interessantes deste nosso lugar no universo, que é o Sistema Solar. Realmente, os livros do Major Arthur E. Powell merecem realmente uma menção especial, caros ouvintes, como este, o Sistema Solar. Porque o Major Arthur Powell, ele foi, na verdade, um grande compilador de temas que foram trazidos por Madame Blavatsky, por Annie Besant, por Charles Webster Leadbeater. E esse livrinho, ouvintes, que infelizmente não se encontra mais sendo publicado, está realmente fora de catálogo pela Editora Pensamento. Ele foi editado alguns anos atrás e trouxe, caros ouvintes, assim, a finalização de um estudo muito interessante, pois esses três teósofos, caros ouvintes, que nós mencionamos, que foram Annie Besant, a segunda presidenta internacional da Sociedade Teosófica, Madame Blavatsky, que foi a grande amanuense, a grande instrutora dos mestres para a humanidade, renovando o conhecimento da teosofia, do ocultismo no mundo. E esse grande ocultista, caros ouvintes, que foi Charles Leadbeater, eles falaram realmente sobre muitos temas nas suas literaturas. E então o Major Arthur Powell, ouvintes, ele foi realmente alguém que se propôs a compilar e trazer de uma maneira condensada esses estudos desses três escritores. Então ele escreveu uma sequência de livros, né? Começando com o duplo etérico, depois o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e o ego, e culminou exatamente com este livro, O Sistema Solar, que a nossa querida irmã Vera, lá do Rio Grande do Sul, sugeriu para nós, ainda dentro da nossa ideia de trazer temas para vocês, ouvintes, sugeridos pela nossa audiência. Esse livro, Sistema Solar, também nos foi sugerido pela nossa querida irmã Vera, lá da cidade de Porto Alegre, e nós estaremos, a partir de hoje, começando esse estudo, que obviamente vai se estender por muitos programas. E para mim, ouvintes, falar do universo, falar da astronomia, falar dos estudos teosóficos sobre esse tema, é realmente algo que me encanta muito. Primeiro porque antes de começar esse estudo sobre o Sistema Solar do ponto de vista esotérico, eu já era um astrônomo amador. Tive a oportunidade de fazer vários cursos aqui no IAG, o Instituto de Astrofísica e Geofísica da USP, aqui no Parque do Ibirapuera, aqui na cidade de São Paulo. Então, a nível amador, eu sempre me interessei pela pesquisa do céu, passando muitas e muitas noites observando o firmamento. E esse conhecimento esotérico que nós vamos trazer para vocês hoje, ouvintes, ele realmente complementa muitíssimo os conhecimentos que nós temos sobre a astronomia. Porque realmente a astronomia, ela é fascinante, ouvintes, mas como toda a ciência, ela tem o problema de estar realmente limitada ao plano físico. Então, conhecer, ouvintes, o sistema solar do ponto de vista do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, é muito importante. Porque sabendo, ouvintes, onde nós estamos no universo, nós com certeza teremos melhores condições de compreender aonde, caros ouvintes, nós vamos parar na nossa evolução. Pois se nós não sabemos de onde nós estamos vindo, ouvintes, com certeza nós não saberemos corretamente onde nós estamos e para onde nós iremos, ouvintes. E o universo, ouvintes, hoje em dia, dentro da astronomia, é realmente um campo fascinante. Um campo que nos mostra esse sistema solar que tem esta estrela, que a astronomia chama de uma estrela de quarta categoria, devido ao seu brilho, que não é muito intenso, mas ao redor dela existem realmente planetas fascinantes. E principalmente a nossa Terra, que é tão cheia de vida no plano físico. Nós estamos aí mostrando para vocês que estão nos acompanhando pela Ustream, aqui uma imagem do Sol. E o Sol, caros ouvintes, é 99% da matéria do sistema solar. E os planetas que estão enfileirados aqui embaixo formam, juntamente com outros corpos, asteroides, cometas, poeira cósmica e outros debris, apenas 1% do sistema solar é composto pelos planetas e outros corpos. E o Sol, caros ouvintes, é realmente descomunal se comparado com o nosso planeta Terra. Ele chega a ser apenas um pequeno pontinho, e o Sol é 1 milhão de vezes maior do que o nosso planeta. Então, a nossa casa no universo, ouvintes, é uma casa que tem as suas peculiaridades, né? Os atuais conhecidos 9 planetas, sendo que a astronomia está sempre revisando esse conhecimento, na verdade são mais planetas físicos. Nós vamos estudar isso durante os nossos estudos, e principalmente vamos estudar, ouvintes, o aspecto vida, né? Porque a matéria em si nada mais é do que uma base para a evolução da consciência, para a evolução da vida. Então, quando nós falamos do sistema solar, ouvintes, nós falamos não só de uma unidade material, mas também estamos falando de uma unidade espiritual. Então, esta magnífica estrela que nós recebemos o seu calor, a sua irradiação, tudo aquilo com o qual nós nos alimentamos, ouvintes, só tem duas fontes. Ou é matéria mineral do nosso planeta, ou é a energia condensada do Sol. Então, o Sol é o nosso pai físico e a Terra, nossa mãe física. Então, nós temos esse parentesco com o universo, que obviamente nos liga ao universo de uma maneira intricável, caros ouvintes. Então nós somos realmente filhos do universo, e quando nós vemos os conhecimentos que a ciência detém hoje, caros ouvintes, sobre o universo, realmente causa estupor. É realmente fantástica a amplitude com que se mostra o universo nos dias de hoje, como essa galáxia que nós estamos mostrando, e nós no sistema solar estamos dentro também de uma galáxia semelhante. A nossa galáxia, ouvintes, a Via Láctea, né? Ou seja, o caminho leitoso, né? E porque ao observar o céu, uma certa região do céu parece estar tão carregada de estrelas que parece realmente uma faixa branca. E quando nós apontamos um telescópio, um binóculo para aquela faixa esbranquiçada, nós vemos ali miríades e miríades de estrelas. E a nossa galáxia hoje, se sabe, ouvintes, ela tem uma extensão de cerca de 100 mil anos-luz de uma ponta até a outra. E ela tem 4 grandes braços espirais, e nós habitamos exatamente um desses braços, e estamos a cerca de 30 mil anos-luz do centro da galáxia. Ou seja, se nós partíssemos hoje da Terra com uma espaçonave que conseguisse deslocar a velocidade da luz, nós só chegaríamos ao centro da nossa galáxia daqui a 30 mil anos, caros ouvintes. Daí vocês imaginam a dimensão de espaço. E se calcula, ouvintes, se estima que existem cerca de 200 bilhões de estrelas nessa nossa galáxia. É uma quantidade assombrosa, e o termo galáxia, caros ouvintes, estende o conceito de Via Láctea, né? Porque galáxia significa flocos de leite. Então, a Via Leitosa, a Via Láctea, e a galáxia, os flocos de leite, pelo menos assim os antigos viam essas coisas, ouvintes, porque não sabiam. Até o começo, caros ouvintes, do século passado, a própria ciência, a própria astronomia não sabia ainda corretamente como era o formato, a composição de uma galáxia. Só com o progresso da astronomia, da radioastronomia, que hoje aponta para os céus dezenas, centenas de antenas que fazem a pesquisa no céu de todas as estrelas e das relações que existem entre não só as estrelas, mas também as galáxias. Hoje se sabe, caros ouvintes, que o universo é muito mais complexo. E na época de escritores como Blavatsky, não se sabia exatamente nem da existência das galáxias. Na doutrina secreta nós vamos falar de nebulosas, né? E isso, ouvintes, faz com que nós estejamos atentos para uma advertência que Madame Blavatsky fez no seu magnífico livro A Doutrina Secreta. Blavatsky, antes de iniciar os seus escritos falando sobre as leis cósmicas que regem o universo, porque na visão, ouvintes, do ocultismo oriental, o universo é esse sistema solar, ouvintes, esta célula do universo que nós habitamos. Então, no primeiro volume de A Doutrina Secreta, ainda no proêmio, antes de entrar nas proposições fundamentais de A Doutrina Secreta, Madame Blavatsky faz exatamente a seguinte advertência, que é muito importante, ouvintes, para que nós não nos percamos, principalmente quando estamos falando de cosmo, estamos falando de universo. Madame Blavatsky escreveu o seguinte: o leitor não deve perder de vista que as instâncias, as chamadas instâncias de Dizian, que são comentadas em A Doutrina Secreta, e continua ela, apresentadas neste livro, tratam unicamente da cosmogonia de nosso sistema planetário e do que é visível em torno dele, após um pralaia solar. Ou seja, a manifestação do sistema solar após o pralaia, ou seja, o seu repouso universal. Pois o nosso sistema solar se manifestou uma outra vez. Não é a primeira vez que o Espírito, o Logos, o Verbo do nosso sistema solar se manifesta. Então, Madame Blavatsky é muito clara. Que nós, ouvintes que somos os seus leitores, não devemos perder de vista que a cosmogonia, ou seja, o esquema da Gênese, que é comentado em A Doutrina Secreta, trata do nosso sistema planetário e do que é visível em torno dele após um pralaia solar. E ela continua para que as especulações sobre as galáxias, outros corpos ainda mais complexos do universo não fossem tema dessa abordagem, ela diz: os ensinamentos secretos referentes à evolução do cosmos universal não podem ser expostos, pois não seriam compreendidos nem mesmo pelas inteligências mais esclarecidas de nossa época. E continua: e parece haver poucos iniciados, até entre os de grau mais elevado, a quem seja permitido especular a esse respeito. Dizem, aliás, os mestres, com toda a franqueza, que nem sequer os Dayan Shohans, ou seja, os excelsos arcanjos de alta categoria, jamais penetraram os mistérios além dos limites que separam as miríades de sistemas solares daquele a que se chama o Sol Central. O que se traz à luz, portanto, entende só com o cosmos visível, depois de uma noite de Brahma. Uma vez repetindo o raciocínio: A Doutrina Secreta trata do sistema solar depois que ele sai de um repouso periódico que aconteceu. O nosso sistema solar, ouvintes, o Deus, né, a grande inteligência superior, aquele que as religiões chamam de Deus, que os maçons chamam de grande arquiteto do universo, que os teósofos chamam de Logos, o Verbo que preside o nosso sistema solar, ele já se manifestou em outras ocasiões. E, obviamente, se encarnou. Ou seja, o nosso sistema solar não é o primeiro sistema solar que ele cria. Inclusive porque ele chama a existência inteligências de universos anteriores. Então nós temos que ter isto muito claro em mente, ouvintes, para quando nós formos estudar esses temas e falarmos de universo, nós estaremos falando então do nosso aparentemente pequeno, mas que é, ouvintes, muito importante para nós, pois o nosso logo solar, ouvintes, a inteligência, o demiurgo, o grande emanador das vidas no nosso sistema, ele traçou no espaço um grande círculo e o impregnou com a sua mente. Como nós lemos nas escrituras cristãs, O Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. E ele traça então um círculo ouvintes que é conhecido pelos ocultistas como o anel não passarás. Porque todos os seres que foram gerados, que foram emanados nesse sistema solar, estão circunscritos a esse grande círculo, a esse anel não passarás, também conhecido como a síngula ou o cinto dos anjos, é o limite, ouvintes, da consciência do Logos, que permite então que esse universo se manifeste. Ele juntou a matéria que estava dispersa no espaço, fez com que ela encandecesse, se transformasse numa estrela, e aí, ouvintes, a partir daí nasce o nosso sistema solar, o sistema solar físico, pois o sistema solar espiritual, ele já existia muito tempo antes de que a estrela, o Sol, nascesse e que, obviamente, os planetas, ouvintes, fossem formados, porque os planetas são fruto e são incorporações, ouvintes, de inteligências que estão abaixo do logo solar. Abaixo do logo solar estão, ouvintes, os chamados logos planetários. E isso nós podemos ver na própria capa do livro de Arthur E. Powell, que tem a representação, o esquema do logo solar ao centro, né? E à sua volta os 10 esquemas planetários que estão evoluindo nesse sistema solar atual. E 10 esquemas, ouvintes, mais que são presididos por 7 espíritos planetários, os chamados 7 planetas clássicos da astrologia, porque alguns desses logos planetários, eles têm a sua incorporação em não apenas um único planeta físico, mas, como é o caso do próprio espírito da Terra, ele não incorpora apenas o planeta Terra, mas ele incorpora também o planeta Marte e o planeta Mercúrio. Isso nós vamos estudar. Então, ouvintes, existe essa grande hierarquia de consciências no nosso sistema solar, mas o centro de tudo, ouvintes, é o Sol espiritual. Isso nós não podemos esquecer jamais, pois essa grande flor, esta grande obra de arte, ouvintes, que é a harmonia das esferas que está circulando à nossa volta, ela é fruto dessa consciência magnífica que é o Verbo, o Logos, caros ouvintes, como disse o apóstolo João: no começo era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo, ouvintes, ou Logos em grego, significa vibração. Então, no começo havia o Logos, havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, porque no começo era a vibração estava com Deus, e Deus, ouvintes, é a vibração. Tudo o que está acontecendo aqui, ouvintes, o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos, esse programa que eu estou transmitindo para vocês, ouvintes, os nossos computadores, as nossas linhas telefônicas, tudo isso, ouvintes, tudo o que está manifestado são diferentes vibrações que foram postas em atividade, e nós também, seres humanos, conseguimos ativar, ouvintes, estas vibrações, obviamente que em muito menor grau. Então, paulatinamente, nós vamos estudar, ouvintes, a mecânica, nós vamos estudar como ouvintes do ponto de vista espiritual, do ponto de vista esotérico, o nosso sistema solar está se manifestando. Para a minha satisfação, para a instrução dos nossos simpatizantes, ouvintes, associados da Levir, que estão sempre nos apoiando, nós estaremos aqui nos próximos programas trazendo, ouvintes, esse magnífico tema para a nossa consideração. Agradecemos muitíssimo aí a grande audiência daqueles que estão me prestigiando ao vivo e também você que está me vendo, está me ouvindo nas gravações que vão estar disponíveis aí no site da Loja Esotérica Virtual, também nas gravações em disco. Muito obrigado pela audiência. Vamos fazer um intervalo, ouvintes, terminando o primeiro bloco de hoje. Voltaremos na sequência para continuar aqui estudando o sistema solar. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre agradecendo aí o prestígio, o carinho, a participação de vocês, ouvintes. Estamos agora levando para vocês o estudo do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, que é uma grande compilação das obras de Charles Leadbeater, de Annie Besant e de Madame Blavatsky. Esses três grandes teósofos que falaram muito sobre o sistema solar. E começando com Blavatsky, ela escreveu e trouxe, caros ouvintes, esta visão complexa do grande relacionamento que existe entre os planetas e entre as esferas e entre os seres que estão no nosso sistema solar. Sempre, ouvintes, também relembrando que a visão esotérica que se tem do sistema solar é uma visão, ouvintes, que privilegia o aspecto vida. Como nós temos no nosso pequeno planeta azul, a vida, ouvintes, ela é a vida e a inteligência, a consciência, ela é uma das constantes do universo. Madame Blavatsky foi muito explícita ao mencionar em A Doutrina Secreta de que todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes, ouvintes, estão ocupados por vidas, ocupados por inteligência. Então nós temos que dar realmente graças ao Altíssimo pelas bênçãos, ouvintes, de poder residir, ouvintes, num planeta que tem esta vida física que nós temos, tantas e tantas milhares, milhões, ouvintes, de espécies animais, vegetais, a vida que pulsa no plano físico e também pulsa no plano espiritual desse nosso planeta Terra. E o livro do Arthur Powell, ele começa falando inicialmente, ouvintes, sobre os conceitos fundamentais do ponto de vista esotérico do sistema solar. Ele vai começar, ouvintes, o primeiro capítulo do livro Sistema Solar fala dos globos. Para entendermos, ouvintes, essas esferas de vida aonde nós habitamos e as demais esferas, os demais planetas do nosso sistema solar, que apesar de não terem no momento corpos vivos no plano físico, mas que também estão cheios de vida, ouvintes, no plano espiritual. Não só todos os planetas do sistema solar têm vida, como também o espaço, caros ouvintes, interestelar, ele também está cheio de vida. Não existe, ouvintes, a não ser para os nossos sentidos, aquilo que a ciência chama de vácuo, de vazio. Na verdade, como disse Madame Blavatsky, todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes e estão cheios de vida. Mas Arthur Power começa aqui dizendo o seguinte sobre o globo, sobre o planeta, ouvintes. Começaremos o nosso estudo do campo em que ocorre a evolução com a unidade pequena, ou seja, o globo, o planeta, e passaremos a construir as unidades maiores a partir das menores, isto é, iremos do particular para o geral. Temos para nós que este método será mais fácil para o estudioso do que o inverso, de começar com a unidade maior para depois dividi-la nas unidades menores e componentes. Dessa maneira, adaptamos nossos métodos à natureza do assunto. Então, falando da nossa Terra, o compilador aqui do Sistema Solar nos diz: a Terra e os outros planetas são conhecidos como globos, ou globos, né? Dependendo aqui a entonação. Os globos. Nossa própria Terra é um globo de uma série de 7, e dá-se à série o nome de cadeia, né? E a Terra é o mais denso dos 7 globos de sua cadeia. Então, os 7 globos da cadeia terrestre, ou da cadeia da Terra, consistem em 2 globos mentais inferiores, 2 globos astrais, 3 globos físicos, 3 planetas físicos, perfazendo então 7 globos. São 3 planetas físicos, 2 planetas astrais e 2 planetas mentais inferiores. E ele continua: os globos de cada cadeia não são necessariamente assim constituídos, mas disso trataremos detalhadamente dentro em breve. Quando falamos, por exemplo, de um globo mental inferior, referimos-nos a um globo em que o tipo mais denso de matéria que ele contém é a matéria mental inferior. Vale dizer que esse globo não tem matéria astral nem física. De maneira semelhante, um globo astral não tem matéria mais densa do que a matéria astral, ou seja, não encerra matéria física. Cada globo, entretanto, possui contrapartidas, como são chamadas, dos vários graus de matéria mais fina do que ela mesma. Dessa maneira, um globo físico possui contrapartidas de matéria astral, mental inferior, mental superior, matéria búdica e átmica. Um globo astral possui, então, a matéria astral, que é a mais densa, depois mental inferior e todas as contrapartidas materiais superiores. Tais fatos podem ser simbolizados pelo diagrama 1, que aqueles que estão me assistindo terão a facilidade de visualizar exatamente isso que nós estamos comentando com vocês, ouvintes, que obviamente facilita muito o entendimento. Então, nós temos aqui uma representação dos planetas ou dos globos com as suas chamadas contrapartidas, né? Então, para nós entendermos esse assunto, ouvintes, e para entendermos o nosso próprio planeta, como ele está constituído espiritualmente, então nós devemos compreender o nosso atual planeta Terra. Ele é, caros ouvintes, como se fosse um ser, um homem cósmico que está existindo no cosmos. E assim como o homem, o ser humano, possui corpo físico, possui matéria etérica, invisível, possui corpo astral, corpo mental e corpos espirituais. Também o nosso atual planeta Terra também possui essas contrapartidas invisíveis. Mas a diferença, ouvintes, para o conhecimento que obviamente a astronomia nos dá da existência dos 9 planetas conhecidos, né? Se nós levarmos em consideração também Plutão como um planeta, porque a astronomia hoje em dia discute se Plutão é ou não é um planeta. O ocultismo afirma que sim, ouvintes, Plutão é um planeta, tem vida espiritual. Então aí já há uma pequena divergência entre o ocultismo, o esoterismo e a astronomia, que a questão de alguns anos atrás declarou que Plutão não seria um planeta, que ele foi um corpo que foi capturado do cinturão de asteroides e passou a ter uma órbita fixa ao redor do Sol. Na verdade, aquela massa de matéria, ouvintes, está ali porque ela representa alguma coisa espiritual também. Nenhum planeta, caros ouvintes, que tenha assumido uma órbita estável ao redor do Sol está ali por acaso. Então, aqueles que estão aqui vendo as nossas imagens pela Ustream podem acompanhar então de que o nosso planeta físico, que é a Terra, ouvintes, ele tem os seus 7 corpos espirituais, as suas 7 envolturas de matéria espiritual. A grande diferença, ouvintes, do conhecimento esotérico sobre o sistema solar é que o nosso planeta Terra, ouvintes, ele também está ligado com outros 7 planetas, aliás, outros 6 planetas que não apenas o planeta Terra. E aí, ouvintes, começa realmente um assunto muito esotérico, porque na verdade nós teríamos que multiplicar esses 9 planetas que nós conhecemos, que na verdade são 10 esquemas, não são 9. Existem 10 esquemas simultâneos evoluindo no sistema solar atualmente. Além dos planetas físicos, existem os planetas invisíveis que conectam esses planetas. Então, na verdade, ao invés dos 10 sistemas, na verdade nós teríamos 70 globos, 70 planetas, que obviamente não são físicos, seriam 10 planetas físicos e os outros 60 planetas invisíveis ou globos invisíveis para nós no atual momento. E a evolução, ouvintes, de um planeta, da vida em um planeta, se dá exatamente no circuito que nós temos hoje. Por exemplo, a nossa Terra, ela tem um circuito que tem 3 planetas físicos, que é a Terra, o planeta Marte e o planeta Mercúrio, perfazendo 3 planetas físicos. Como dito aqui pelo Arthur Powell, simultaneamente, né, existem 2 planetas astrais que estão conectados no circuito da Terra e também 2 planetas que têm matéria mental inferior. Na verdade, são 7 globos simultaneamente, ouvintes. E quando nós falamos dos planetas de matéria invisível, que são os planetas astrais, nós não devemos, ouvintes, confundir os planetas astrais com o plano astral do atual planeta Terra. Ou seja, o planeta Terra, onde nós estamos hoje, ele tem a sua matéria física, tem a sua matéria astral que o envolve, a sua matéria mental e a sua matéria, as matérias espirituais. Os outros planetas invisíveis, ouvintes, estão em outros locais do espaço, não exatamente em cima do espaço físico onde nós estamos hoje. Esse é um dos assuntos realmente mais esotéricos do ocultismo, que Madame Blavatsky fala sobre eles quando ela fala sobre locas e talas, ou seja, de locais e caminhos, ou seja, a vida, ouvintes, do nosso planeta circula não só aqui nesse nosso planeta físico, mas por esses planetas que nós mencionamos. Inclusive a vida da Terra, ela está conectada com a vida do planeta Marte e, obviamente, com a Lua, que é o nosso satélite, que obviamente tem uma ligação kármica com a Terra, porque ela, antigamente, a Lua era um grande planeta que foi decomposto, inclusive para a formação da própria Terra, e nós também estamos conectados com o planeta Mercúrio. Isso é bom nós compreendermos logo de saída, porque muitas pessoas criticam esse sistema que o ocultismo coloca, porque há pessoas que, de uma maneira muito pueril, tentam aplicar de uma maneira linear a ideia dos sete planetas, como se houvesse, caros ouvintes, a necessidade da existência de um único planeta físico. Essa conexão que a Terra tem com Marte e com Mercúrio só é possível se vocês observarem a constituição do próprio sistema solar. Vocês vão perceber do porquê, né, o sistema solar e o nosso planeta tem essa conexão, né? Os chamados globos, né? Então, o nosso planeta Terra é o chamado globo D desse esquema setenário. Marte seria o globo C e Mercúrio seria o globo E. Já dentro desse esquema que nós estamos mostrando para vocês, que é justamente o segundo diagrama desse capítulo, primeiro capítulo do livro do Arthur Powell, então os globos A e G, ou seja, o primeiro e o último, né, de A, B, C, D, E, F, G, o primeiro e o último, ou seja, o A e o G, são planetas independentes cuja matéria mais densa é A, do plano mental inferior. E há os globos B e F, que são totalmente independentes da nossa Terra e são constituídos de matéria astral. E há os três planetas físicos, que são o planeta Marte, o planeta Mercúrio e a Terra. Daí, ouvintes, essa preocupação que a literatura aí da própria ficção científica tem essa fixação com o planeta Marte. No estudo desse livro, vocês vão acompanhar conosco que o planeta Marte, ouvintes, a questão de alguns milhões de anos atrás, foi totalmente habitado, foi totalmente vivo, cheio de animais, cheio de fauna, de flora, como a Terra é hoje. Porque, caros ouvintes, nós mesmos, humanos que estamos aqui na Terra, estávamos lá naquele planeta. E é por isso, ouvintes, que o próximo destino das naves espaciais que a NASA pretende mandar ao espaço, né? Nós já voltamos para a Lua, foi o primeiro destino dos foguetes, né, tripulados para o espaço. A primeira órbita, o primeiro globo que nós voltamos a revisitar foi justamente a Lua, até porque é o mais próximo. E o outro, ouvintes, com certeza será o planeta Marte. E se nós fuçarmos lá devidamente, ouvintes, nós vamos encontrar exatamente os sinais da vida que havia lá e que se transferiu, ouvintes, para o planeta Terra. E, inclusive, se fuçar direito, se encontrarão, inclusive, seres vivos ainda, formas primitivas, e dentro do próprio planeta Marte, com certeza, deve haver uma vida bem mais sofisticada. Pode haver até insetos e até animais que ainda sobrevivam dentro do planeta Marte, porque a sua superfície, infelizmente, por um processo de decadência que é comum, e o nosso planeta Terra também vai passar por esse processo, quando a vida se transferir da Terra para o planeta Mercúrio, o nosso planeta vai entrar na mesma decadência que entrou o planeta Marte, principalmente perdendo a atmosfera para o espaço, e aí obviamente a vida termina naquele globo. Então aqui o Arthur Power continua falando aqui do diagrama que nós estávamos mostrando para vocês. Não se imagina, porém, que qualquer globo ocupe no espaço uma posição separada e distinta das suas contrapartidas, pois não é este o caso. As contrapartidas de um globo ocupam identicamente a mesma posição no espaço que o próprio globo, com uma ressalva. As esferas de matéria superior ou mais fina são maiores do que as de matéria inferior, pois se interpenetram e estendem além da periferia das esferas de matéria inferior, do mesmo modo que o corpo astral do homem se interpenetra e estende além dos limites do corpo físico, o corpo mental além deste e assim por diante. E os estudantes de física sabem muito bem que as partículas de matéria nunca se tocam realmente, nem mesmo nas substâncias mais densas. Além disso, os espaços entre as partículas são sempre muito maiores do que as próprias partículas. Daí que haja muito lugar em qualquer porção determinada do espaço para todos os graus de átomo, não só para ficarem entre os átomos de matéria mais densa, mas também para se moverem com toda a liberdade entre eles e em torno deles. Por conseguinte, um globo físico como a Terra não é um mundo, mas sim sete mundos que se interpenetram e ocupam todos o mesmo espaço, com uma exceção. Como já ficou dito, os tipos mais finos de matéria estendem-se mais do que os tipos mais densos. Então, o que o Powell está justamente explicando é que a nossa Terra, ela tem as suas contrapartidas de matéria astral, de matéria mental, mas os planos sutis, os planos invisíveis, eles vão muito mais longe do que a matéria física. Por exemplo, o plano astral da nossa Terra, ele se estende praticamente até a órbita da Lua, né? E, inclusive, aqueles que conseguem fazer a chamada projeção astral podem, durante uma semana do mês, quando o astral da Lua sim chega mais próximo, né, do astral da Terra, é possível se fazer uma projeção astral da Terra até o astral da Lua. Se bem que eu não recomendo muito esta viagem, esse turismo astral na Lua, porque na Lua realmente não existe nada de interessante, porque ali só estão vibrações antigas, né, do que aconteceu na Lua. Então, essa composição, ouvintes, elas também foram abordadas por culturas antigas, né? Então, os Puranas hindus falam dos globos da nossa cadeia como Dívipas, e a Terra, segundo essa literatura, é chamada Jambudvipa. Então, por ser um planeta separado e distinto, pode considerar-se cada um dos sete globos como tendo uma localização definida no espaço, girando ao redor do Sol ou dele dependendo de um modo ou de outro. Observe e anota o estudioso os vários tipos de sombreado, como são descritos aqui nesse gráfico que nós estamos mostrando para vocês que estão nos assistindo pela Ustream. Então, o mais denso, obviamente, fica por dentro, né? E os mais sutis, né, ficam com uma demonstração do desenho, como se fosse uma matéria mais rarefeita. Então, ouvintes, esta é a primeira dos conceitos fundamentais do sistema solar que nós temos que realmente considerar, porque isto é este gráfico, principalmente, que nós estamos mostrando para vocês, eles têm implicações espirituais muito fortes, porque o ser humano na atualidade, ele está evoluindo, a nossa humanidade, os 60 bilhões de almas humanas que estão evoluindo, não evoluem exclusivamente no planeta Terra. Também é possível evoluir no planeta Marte, no planeta Mercúrio e também nesses planetas que estão ligados no nosso esquema, que são planetas astrais, dois planetas astrais e dois planetas mentais inferiores. E aqueles que são catastrofistas, ouvintes que estão aí esperando o fim do mundo, né, no ano que vem, em 2012, saibam, queridos ouvintes, que mesmo que esses planetas físicos desaparecessem, mesmo que a Terra, que Marte, Mercúrio, que os outros planetas do sistema solar fossem engolidos, fritados numa labareda que viesse do Sol, ouvintes, a situação permaneceria a mesma. Porque nós, seres humanos, temos corpos invisíveis e podemos, ouvintes, com esses corpos energéticos, continuar evoluindo no sistema solar, nos planetas astrais e nos planetas mentais que estão relacionados conosco hoje. Nós vamos, nos próximos programas, estudar aqui outros aspectos desse esquema, que é chamada a cadeia terrestre, cadeia no sentido, obviamente, não de prisão, mas cadeia no sentido de esquema, de fluxo de vida que existe entre esses planetas. Só para mencionar, adiantando um pouco o estudo, a vida, ouvintes, ela circula por esses sete planetas. E nesse atual momento da nossa evolução, nós nos encontramos no quarto giro entre esses sete planetas e, na verdade, quatro giros e meio. São chamadas nós estaríamos na quarta ronda, na quarta volta e meia, exatamente no planeta Terra, passando exatamente, ouvintes, da metade da evolução da vida nesse esquema. Quando se processarem as necessárias sete voltas nesse esquema setenário, então ele terminará, ouvintes. Terminará e o nosso planeta Terra, o planeta Marte, o planeta Mercúrio e outros planetas que estão paralelamente evoluindo no sistema solar, quando termina o circuito das sete voltas, esses planetas são decompostos, todos os seres que estavam evoluindo ali ficam em suspensão em planos muito sutis, no chamado Nirvana intercatenário, até que novos planetas sejam formados e a vida então continue a sua evolução. É um sistema realmente muito complexo, mas que demonstra, ouvintes, que há um ritmo, existe realmente um plano, caros ouvintes, o plano de Deus para esse nosso universo, esse nosso sistema solar, é que a vida evolua por meio desse esquema, ouvintes, e é, caros ouvintes, muito alvissareiro, realmente é muito encantador e até muito confortador que haja, caros ouvintes, um conhecimento a esse respeito para a evolução do nosso planeta. Então, aqueles que têm, caros ouvintes, medo, aqueles que têm realmente temor que o nosso planeta venha, ouvintes, a ser destruído por catástrofes, por calamidades, saibam, ouvintes, que esse é um temor que nós espiritualistas não devemos ter, porque a vida, apesar de ser muito boa aqui no plano físico, ela também existe, ouvintes, nos planos espirituais, e existem outros planetas, outras esferas, cuja matéria não é física, onde nós poderemos tranquilamente continuar a nossa evolução, porque com certeza, ouvintes, o nosso planeta Terra não é eterno. Ele vai durar durante muitos e muitos milhões de anos, mas para o universo, milhões de anos não é nada, ouvintes. Então nós vamos continuar evoluindo, não só aqui, mas em outras esferas. Estaremos estudando isso, ouvintes, com vocês nos próximos programas Lux Esotérica. Hoje foi só o pontapé inicial desse assunto. Agradecemos muitíssimo a presença marcante aí da audiência das segundas-feiras, que realmente nos encanta. Mais de 70 e tantos amigos estão ao vivo comigo. 25 estão me vendo aqui também pela Ustream e mais de 60 estão me acompanhando pela rádio. Agradecemos muitíssimo essa audiência que vai ser multiplicada. Esse programa vai estar à disposição para vocês ouvirem, para vocês verem, ouvintes, na sessão de áudio e também de vídeo da Loja Esotérica Virtual. Não deixem de nos prestigiar. Mas convido a vocês, ouvintes, uma vez mais para nos unirmos espiritualmente, para encerrar mais essa edição com aquela última vibração, dando, ouvintes, a tônica espiritual para que nós possamos terminar esse ciclo, este programa, e sempre convidando a vocês para os próximos que virão. Vamos fazer a nossa última vibração, ouvintes, uma vez mais convidando a vocês, fechemos os nossos olhos e sintamos a vida que pulsa no nosso coração. Uma vez mais, ouvintes, nos unindo nesta nossa egrégora, nossos corações, nossas mentes interligados, vamos fazer brilhar a chispa divina dentro dos nossos corações. Vamos, ouvintes, procurar fazer essa luz brilhar, que ela irradie, preencha todo o nosso ser, se expanda pela nossa aura, ilumine o nosso redor e o caminho da evolução que nós estamos seguindo. Aproveitamos o ensejo desse momento, dessa nossa conexão espiritual, para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra do ser interno, que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz. todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Nós possamos estar juntos nos próximos programas. Nos despedimos aqui desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, deixando a programação musical, sempre interativa, da Esotérica FM com vocês. Então, ouvintes, esperamos recebê-los nesse nosso estudo que vai continuar sobre o Sistema Solar. Nos despedimos aqui com um forte, um fraternal, um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.